Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana, com a apresentação de Osmar de Carvalho, eu que sou o coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br, e também atuamos aqui no braço artístico musical da Loja Esotérica Virtual, a Esotérica FM, sempre a serviço da qualidade de vida dos seus ouvintes. Mas como sempre, vamos dar início a esse trabalho, meus amigos e minhas amigas ouvintes, a quem nós agradecemos a audiência, pronunciando o mantra da vida una, trazendo para esse programa as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca, a quem nós dedicamos esse serviço, para que este canal, para que este programa esteja a serviço da obra dos grandes seres, dos grandes mestres, que com mãos fortes realmente ajudam a elevar o nível consciencial, o nível espiritual da humanidade. Então, aqueles que assim quiserem, vamos relaxar o nosso corpo físico, deixando o peso dos nossos braços, das nossas pernas, relaxando toda a musculatura da nossa face, deixando a pressão nos nossos maxilares. Em seguida, vamos relaxar e conter as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, apaziguando assim as nossas emoções. Em seguida, deixamos a nossa mente livre de qualquer imagem e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco desse órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E no centro dos nossos corações, visualizemos o surgimento de uma alvorada de luz branca, nascendo no centro dos nossos corações, proveniente da nossa chispa divina, que habita o nosso coração, e que essa luz se expanda por todo o nosso corpo, iluminando e equilibrando cada um dos nossos órgãos, que essa luz se expanda pela nossa aura. E assim, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Que estas palavras sejam uma realidade. Damos uma vez mais boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira, o programa Lux Esotérica, trazendo para vocês os estudos comentados do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E nesses últimos dias nós temos estudado o livro O Caibalion, que completou no ano passado um século da sua publicação, que traz exatamente os estudos da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E todos aqueles que porventura estejam nos ouvindo ao vivo, vocês podem também, amigos e amigas, nos ouvir através dos programas, das edições anteriores dos nossos programas, que estão aqui disponíveis no site da Rádio Esotérica FM e também no da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Vocês podem ouvir as 40 edições anteriores. Hoje nós estamos fazendo o nosso 41º programa, desde que este programa começou a ir ao ar no místico dia 9/9/2009, o dia 9 de setembro, onde nós iniciamos esta caminhada junto de vocês, meus amigos, procurando trazer realmente informações que contribuem para a sua cultura sobre a espiritualidade, trazem comentários que podem aprofundar os textos que nós estamos acompanhando. Sempre procuraremos trazer para vocês, amigos, realmente um material de qualidade, e ao invés de fazer como muitos fazem por aí, ao invés de tratarmos esses temas de forma superficial, nós estaremos sempre aqui, na verdade, aprofundando e abordando de uma maneira bastante radical, ou seja, indo até o fundo realmente dos problemas, porque ser radical é ir na raiz da questão. Não adianta simplesmente falar alguns minutinhos sobre algumas coisas que realmente já são ponto pacífico. É importante realmente um estudo prolongado e seguir aquilo que nos informaram os mestres e os seus discípulos, que a cada unidade de leitura deveriam se seguir outras unidades de reflexão e de pensamento. Não adianta simplesmente ler extensamente muitas e muitas páginas. É interessantíssimo, na verdade, que haja a leitura e que também haja uma reflexão sobre aquilo que está sendo lido. E é isso que nós procuramos trazer para vocês, ouvintes. Muitos que ainda não conheciam essa temática estão aqui conhecendo através do nosso programa, e também aqueles que já conheciam também podem receber novas informações. E no estudo do Caibalion, nós chegamos no dia de hoje ao 13º capítulo, que trata do princípio do gênero, que é uma das leis dos princípios herméticos. E o texto do Caibalion é precedido pela seguinte frase de sabedoria: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Assim nos diz, meus amigos e amigas, o Caibalion. E o texto do 13º capítulo do Caibalion, tratando da lei do gênero, nos diz o seguinte: o sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinário aceitado do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina, que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar-vos-á que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último referindo-se às distinções físicas entre as coisas viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero, em certo plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar essa distinção nas vossas mentes, porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética pretenderam identificar esse sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar e assim por diante. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos. É um tanto difícil dar prova disto nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas ainda assim, várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinção, uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria, como a ciência conhece por último, e que, formando combinações assim, fazem, performam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicado vários nomes por autoridades diferentes a estes subgrupos. Corpúsculos, elétrons ou íons que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim cria ou gera um átomo. Isto está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino do gênero com o polo positivo, ao feminino com o polo negativo da eletricidade e dos fenômenos atômicos. Então, meus amigos, chegamos dentro dessa nossa caminhada aqui de estudos comentados com relação ao Caibalion, neste princípio realmente bastante complicado, porque tem nuances, né? Apesar de ser razoavelmente simples se compreender que tudo no universo tem o princípio de gênero, ou seja, de que as coisas se apresentam de forma dual, né? Até porque isto não é a mesma coisa do que o princípio de polaridade. Na verdade, esta dualidade das coisas com relação ao gênero se manifesta em todos os planos de existência, meus amigos, e na verdade elas são as manifestações da modalidade ativa e passiva com relação à atividade em todos os planos, né? E também vale salientar o alerta que foi feito aí no texto do Caibalion, porque obviamente que no plano físico fica muito nítido que essa questão do gênero, né, que envolve o feminino e o masculino, seja identificado muito rapidamente com o homem e a mulher e com a atividade do seu intercurso, ou seja, com atividade sexual. Então, muitos realmente, não são poucos, meus amigos, fazem realmente apologia das práticas sexuais como meios de se obter a transcendência, né? E essa compreensão realmente errônea advém da má compreensão de certos ensinamentos orientais, né, que estão em vigência no mundo desde sempre, mas que foram intensificadas ao mesmo tempo em que foram intensificadas outras energias no planeta. Os estudos tântricos, né, o tantrismo, como é chamado, na verdade é uma escola de desenvolvimento espiritual que existe principalmente na Índia, mas que também tem seus segmentos no Tibete, na China. E essas escolas foram exatamente a resposta oriental à entrada da energia do sétimo raio, que aconteceu no planeta por volta do ano de 1400. Né? O Ocidente respondeu a essa energia de uma outra maneira, pois aqui no Ocidente ocorreu aquilo que foi chamado o Renascimento, com o ressurgimento de uma nova maneira de pensar, onde foram resgatadas maneiras clássicas de pensamento e novos meios de produção, novos meios de pensamento, novas artes, né? Realmente um renascimento do pensamento humano se deu justamente nessa época no Ocidente, que respondia então dessa forma ao sétimo raio. O sétimo raio sendo exatamente o raio do ritual, da ritualística, mas também o da organização, do método e do controle também das energias, por meio, obviamente, do ritual. Então, os orientais, que já eram mais introspectivos, que já eram realmente mais sensíveis, tiveram uma outra compreensão dessa energia do sétimo raio. E ao contrário do Ocidente, que foi para um lado mais artístico, para um lado mais científico, os orientais desenvolveram exatamente as escolas tântricas, né? Mas o Tantra não é exatamente aquilo que nós ocidentais, que somos realmente desinformados com relação a essas práticas, pensamos. Porque hoje em dia, até em revistas de generalidades, né, que nós podemos adquirir em qualquer banca, se fala de sexo tântrico, né, como se isso fosse realmente uma doutrina fácil, como se isso fosse realmente acessível ao grande público, quando na verdade o tantrismo é uma das tradições mais esotéricas, que tem os textos realmente mais complexos. E eu já tive a oportunidade de ler alguns tratados realmente orientais com relação a isso. E realmente é um caminho muito diferente do que aquele que é divulgado por aí. Primeiro porque os próprios filósofos, os pensadores desse caminho do tantrismo, chamam a atenção de que o tantrismo seria o caminho do puro, né? Ou seja, daquelas pessoas que realmente atingiram um grau muito elevado de desapego para que possam realmente praticar um tipo específico de yoga, né? Porque todas os yogas, né? Ou todas as yogas, né? Podemos usar aqui as duas maneiras de falar essa palavra no português. Mas sendo, na verdade, yoga o termo correto, como é usado na Índia. Mas aqui no nosso português nós falamos muito da yoga, né? Sendo o Tantra um tipo muito específico de yoga, onde, né, sempre o objetivo da yoga é atingir, né, a libertação, é atingir a união, né? Yoga significa literalmente união. E a união com o divino pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita através do controle do corpo físico, pode ser feito através da emoção, através da devoção, pode ser feito através do domínio da mente, do caminho do Janana, pode ser feito de uma maneira multidisciplinar, como prega a Raja Yoga, e existem outras yogas específicas onde o indivíduo faz o seu desenvolvimento atingindo a união por determinadas práticas, por determinados aspectos da natureza humana. Como, por exemplo, nós podemos ver na Mantra Yoga, ou seja, uma yoga que nós vemos que os seus praticantes cantam durante horas e horas os mesmos mantras e assim consegue atingir um êxtase, ou seja, a transcendência dos seus próprios seres. E o Tantra justamente é um tipo de prática, né, iógica, que se vale, né, justamente de um poder muito grande que o ser humano possui, que o assemelha realmente à divindade, que é o poder da energia ou das energias que estão no corpo humano. Daí que realmente o yoga não é necessariamente apenas uma yoga do sexo, né? Mas sim de todas as energias que estão no corpo humano, mas naturalmente que a energia sexual ela tem uma pulsão muito grande e muitos realmente praticaram essa yoga no Oriente e com muito bons resultados, desde que as pessoas realmente envolvidas não tivessem qualquer apego com relação àquilo que nós identificamos no Ocidente com relação ao sexo. Porque o sexo no Ocidente é totalmente ligado com a ideia de prazer e com ideias realmente decadentes, com a ideia da luxúria, da concupiscência, né? Muitos que têm uma tradição religiosa imaginam o sexo realmente como pecaminoso, como algo negativo, como algo, na verdade, muito baixo, muito denso, quando, na verdade, é apenas um nível de manifestação da energia. Mas, lamentavelmente, no Ocidente chegaram pessoas que deram uma visão distorcida do Tantra, e realmente se valendo desta intensidade que a energia sexual possui, organizar uma série de seitas, de grupos de yoga e tudo mais que estão espalhadas por aí, que justamente propõem às pessoas uma intensificação das práticas sexuais. Outras pregam o contrário, pregam uma repressão total das energias sexuais, levando as pessoas realmente a um desequilíbrio, porque a psicologia moderna já demonstrou que a sexualidade para o ser humano é um tema tão importante, é uma faceta tão importante para o ser humano, aonde estão realmente energias, estão pulsões que o levam a se desenvolver, a se integrar, a ter uma vida social, a ter uma vida emocional e intelectual. Se houverem desvios na sexualidade, isso realmente causa uma desestruturação em toda a personalidade do indivíduo. E é exatamente isso que nós temos visto nestas seitas, que realmente pensam ter encontrado realmente o combustível para o desenvolvimento espiritual, quando na verdade eles apenas fazem aquilo que o yoga diz, ou seja, essas seitas apenas se fixam naquela energia, né? E nós temos visto realmente que nada de muito bom tem saído dessas escolas, porque ninguém tem se transformado, ninguém tem se espiritualizado e propagado realmente algum espírito de elevação espiritual por meio da realização dessas práticas. Porque realmente o ocidental tem muita dificuldade, não chegaria a dizer que é impossível, mas é 99% de chances que o ocidental não consiga desvencilhar o sexo da ideia de prazer pessoal, da ideia de satisfação, né? E isso realmente impede de que o Tantra, nesta modalidade sexual, seja bem cumprido. E aí realmente as pessoas ficam preocupadas com detalhes, né, de como se desenvolveria o Tantra, e realmente as pessoas acham até cômico grandes tratados que existem do Tantra, como o Kama Sutra, né, que não é um livro, como muitos imaginam, um livro pornográfico com desenhos sobre posições sexuais, porque esses desenhos foram realmente acrescentados em edições do Kama Sutra posteriormente. Na verdade, o Kama Sutra é um texto que trata justamente da paixão, que trata das energias sentimentais e, obviamente, trata do amor físico, né? E descreve ali toda uma maneira onde a pessoa pode ser feliz através do relacionamento físico. Mas não é realmente um livro pornográfico, inclusive porque os indianos têm uma visão muito diferente disso, ou tinham pelo menos, naquela época em que os sábios indianos escreveram esse texto, porque o amor à matéria, o amor, o apego ao corpo físico é apenas a primeira das expressões do amor divino, meus amigos. Minhas amigas ouvintes que estão nos acompanhando, né? É justamente aquilo que os gregos, né, muito bem compreendiam, porque os gregos tinham 9 palavras diferentes para descrever a diversidade, a gama que abarca o fenômeno do amor, né? E exatamente a primeira expressão do amor que os gregos comentavam, que eles chamavam de pornos ou porneia, que é o amor, né, pornográfico, ou seja, porque ele advém do contato com o físico, é apenas a primeira fase do amor. Depois vem o amor erótico, vem o amor filial, paternal, vem o amor vai se expandindo, o amor entre as pessoas, o amor ágape, que é o amor universal da humanidade, até se atingir o amor cósmico, né? O amor incondicional, o amor que sempre foi pregado por todos os mestres espirituais. Mas jamais eles negaram que também é amor, e cada um de nós tem exatamente a experiência de que quando nós temos um amor por uma pessoa, também existe a atração física. É óbvio que ninguém vai insistir que o amor tenha que ser necessariamente físico. Não é essa a questão. Agora vocês compreendam, meus amigos, minhas amigas, de que quando os indianos desenvolveram um sistema de desenvolvimento espiritual que visa a sublimação, a transcendência dessas energias que são extremamente intensas, né? Dessa atração que nós temos física entre os corpos humanos, né? Aliás, seguindo ensinamentos justamente alquímicos, né? Pois sempre onde há uma energia e onde há apego a uma energia, pode haver uma transmutação, e é exatamente isso que os tantras, os tântricas conseguem fazer, elevando essas energias a um estado superior, a um estado realmente de transcendência. E realmente acho que o ocidental não teria condições de fazer sexo sem pensar no prazer que ele traz, porque realmente nós temos uma mente não treinada, uma mente que não é purificada com relação a isso. Então, meus amigos, essa questão do gênero masculino e feminino é apenas o primeiro estágio da compreensão do gênero, e no segundo bloco nós vamos comentar outros aspectos, porque acho que é muito mais importante para se compreender o princípio hermético do gênero, de que ele, na verdade, descreve duas posturas, né? Uma postura ativa, positiva, e uma postura passiva, negativa, que, na verdade, qualquer ser humano, quer seja masculino, quer seja feminino, homem ou mulher, pode, em determinadas ocasiões, em determinados momentos, assumir essas posturas ativa e passiva, e não é, é uma obrigação de homens de serem ativos e de mulheres de serem passivos, né? Na verdade, existe uma diferença notadamente corpórea entre homens e mulheres no plano físico, que é uma necessidade para o desenvolvimento dos corpos materiais, mas no ocultismo é sabido que quando a humanidade se iniciou nesse planeta, ela não era sexual ou sexuada em dois polos, feminino e masculino, como nós conhecemos hoje. Nós éramos unissexuais, né? E depois passamos a ser hermafroditas, né? E só muito tempo depois é que houve a separação do sexo, né? E segundo a previsão, segundo o que nos informa a doutrina secreta de Blavatsky, conforme for evoluindo as civilizações, as raças humanas, a tendência é que nós voltemos para essa unicidade sexual, que nós passemos uma vez mais por uma fase de hermafroditismo, até que seja uma vez mais integrada essa polaridade masculina ou feminina no único tipo de corpo, e aí deixará de existir toda essa problemática do sexo, ou, né, como alguns usam aí para fins, né, simplesmente de debate, de polêmica, a chamada guerra dos sexos. Isso é uma bobagem terrível, meus amigos, que nós que devemos estudar esses aspectos mais profundos, não devemos jamais nos perder e nos fixar apenas nessas questões relativas à diferença entre homem e mulher e por aí vai. Mas no segundo bloco nós vamos fazer ainda outros comentários que eu acho que vai trazer um insight, uma compreensão ainda mais profunda com relação a esse tema, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando hoje ao vivo aqui o programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Rádio Esotérica FM. Vamos fazer um intervalinho, hoje com patrocínio aqui da Pepsi Cola, que eu vou degustar para molhar aqui a minha garganta, enquanto vocês vão ficar com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês, meus amigos e minhas amigas, que o quiserem, que puderem, apoiar aqui o nosso trabalho, a Loja Esotérica Virtual, a Rádio Esotérica FM e o programa Lux Esotérica. Precisa de recursos materiais, da sua contribuição, seu patrocínio, para que esta obra cultural, uma obra espiritual, possa continuar, o que tem sido possível com o apoio de vocês nos últimos 13 anos, desde que a Loja Esotérica Virtual entrou no ar no ano de 1996. Então já estamos aqui no ar há 13 anos com o apoio de vocês, e convidando aqueles que ainda não são a ser nossos associados. Vamos a um intervalo e voltaremos a seguir ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica, meus amigos. Voltamos a seguir. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica desta sexta-feira. Estamos transmitindo ao vivo aqui da cidade de São Paulo. São 21 horas e 38 minutos no horário de verão brasileiro aqui na região sudeste, região sul do Brasil. Outras partes do Brasil não estão no horário de verão, mas o que nós queremos enfatizar é que estamos aqui ao vivo, mas que você também pode ouvir, pode também recomendar para os seus amigos, que eles venham ouvir e você também venha ouvir o nosso programa em outros momentos, as edições anteriores, os 40 programas já gravados estão disponíveis aqui para você ouvir gratuitamente, meu amigo, minha amiga, aqui no site da Rádio Esotérica FM e também lá no site da Loja Esotérica Virtual, o Levir, em www.levir.com.br. E você também, uma outra forma de você nos auxiliar, meu amigo, minha amiga, você pode adquirir aqui conosco, se você quiser estudar mais detidamente tudo que nós comentamos aqui, se você quiser ouvir uma, duas, 10 vezes, quantas vezes você quiser, adquira conosco a primeira série que foi ao ar aqui dos nossos programas, tratando do livro O Lado Oculto das Coisas, meus amigos, de Charles Webster Leadbeater, o maior ocultista do século XX, grande clarividente, teósofo, maçom, bispo da Igreja Católica Liberal e um currículo realmente extenso de serviços prestados à espiritualidade humana. No seu livro, Leadbeater trouxe realmente muitos insights, muita compreensão sobre as influências ocultas, as quais nós estamos recebendo diariamente dos planos invisíveis, também das influências que nós causamos aos outros, a nós mesmos, e como nós podemos nos defender em certa medida dessas influências. Tudo isso foi tratado aqui no nosso programa e está no CD-ROM Esotérica FM, série O Lado Oculto das Coisas, Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, é o CD-ROM que vocês podem adquirir para estudar esses temas, meus amigos, na forma do áudio e também apoiar aqui as nossas atividades. Agradecemos muito a vocês que estão se associando e renovamos o nosso agradecimento àqueles que já são amigos e amigas que nos apoiam, que nos patrocinam materialmente para que isto seja possível, meus amigos. Mas continuando aqui o texto do Caibalion, para finalizar esse capítulo, ele nos fala também o seguinte: a parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz a ativa obra criadora. E isto é assim em todos os planos. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os ensinamentos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia e etc. Mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos nesse ponto, porque não podemos sustentá-lo com provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que demos a respeito dos fenômenos dos elétrons ou dos corpúsculos vos mostram que a ciência está no caminho correto e poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde ao que nós chamamos de atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. e cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético do gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou da força. A eletricidade é agora geralmente considerada como algo em que todas as outras formas de energia parecem se dissolver. A teoria elétrica do universo é uma das últimas doutrinas científicas e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero em suas atividades, estamos justificados vos fazendo crer que a ciência enfim deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio do gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, a afinidade química, né? Os assim chamados amores e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários nossos. Mas considerastes alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio do gênero? Não vedes que esses fenômenos andam ao par com os dos corpúsculos dos elétrons? E, ainda mais que isto, não vedes que a racionalidade dos ensinos herméticos, que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, esta estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem umas para as outras, é simplesmente outra manifestação do princípio do gênero, que opera na direção da atração da energia masculina para a feminina e vice-versa? Não poderemos dar-vos provas científicas disto agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinos herméticos sobre o assunto e veremos se não tereis uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos a estes princípios, a esse texto, e verei sempre em evidência o princípio do gênero, meus amigos e minhas amigas ouvintes. E assim termina esse 13º capítulo do Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, esse maravilhoso livro. Mas realmente ainda temos outros comentários a fazer com relação ao gênero, meus amigos e minhas amigas, principalmente com relação ao homem e à mulher, e que realmente ainda vale a pena se comentar mais, né? Nós já temos evidenciado aqui, já comentamos em outros programas, que há realmente uma diferença muito grande entre a manifestação material do homem e da mulher, porque, como é óbvio, é evidente, no plano físico o homem manifesta a polaridade positiva, né? E a mulher manifesta a polaridade negativa. Mas já indicamos para vocês, meus amigos, que no plano astral, né, que é o plano de existência imediatamente acima de nós, que está à nossa volta, interpenetrando esse plano físico, no plano astral é o contrário, né? A mulher é que tem o plano e tem a polaridade masculina, e é o homem que tem a polaridade negativa ou feminina. Daí que realmente a união de homem e mulher é realmente altamente criativa, é altamente benéfica. Realmente só pode nascer coisas boas, e na verdade toda a humanidade depende desta relação, e que ela deve ser pensada para que seja uma relação harmônica, porque no físico o homem supre a carência de força da mulher com seu princípio masculino, mas no plano astral a mulher supre a deficiência emocional do homem com a sua característica mais forte no astral. Daí que o homem pode dominar uma mulher com a sua força, mas a mulher no astral domina quase que inteiramente o homem com os seus sentimentos, com a sua emoção. Então, como sempre disseram os alquimistas, na relação do homem e da mulher existe a mais perfeita dos relacionamentos possíveis no universo, porque vai exatamente essa complementação entre corpo e entre sentimento que torna realmente o casamento, o matrimônio, uma instituição que não depende de nenhuma instituição humana, porque ela é natural, ela surge justamente da complementação e da atração dos polos diferenciados, e a atração é realmente fatal, meus amigos. Agora, o princípio do gênero, a partir do plano mental e acima, aí ele toma realmente um outro aspecto. E esse aspecto, né, dual, né, ele pode se manifestar em todos os planos, tanto no físico como no astral ou emocional, no mental e nos planos espirituais, meus amigos, minhas amigas ouvintes, você que está nos acompanhando na gravação ou você que está nos acompanhando aí no CD-ROM, fique sabendo que o gênero se manifesta também como atividade ou passividade. Ou seja, em todos aqueles momentos em que nós estamos atuando de uma forma ativa, nós estamos assumindo uma postura masculina, estamos usando o gênero ativo masculino. E naquelas situações em que nós estamos realmente assumindo uma postura passiva, uma postura receptiva, nós estaremos assumindo a postura feminina, a postura negativa. E esqueçam qualquer sentimento pejorativo com relação a feminino negativo, porque isso é apenas um tipo de expressão idiomática para descrever a passividade, descrever um poder interno que o aspecto feminino tem. Como bem ressaltou o texto do Caibalion, é sempre o princípio feminino, é sempre no princípio passivo que se dá efetivamente a criação, a geração dos seres, obviamente que com a participação do princípio ativo e masculino. Então, mesmo no universo, ou seja, no nosso sistema solar, ele foi criado materialmente, foi engendrado justamente pelo princípio feminino, que lamentavelmente nas concepções religiosas não se descreve corretamente esse princípio feminino. Porque, por exemplo, na nossa tradição, que é predominantemente judaico-cristã, se fala do aspecto feminino como o Espírito Santo, quando seria mais adequado chamá-lo de princípio feminino, do princípio criativo ou do princípio realmente transformador, que é justamente aquilo que os antigos, nas suas trindades, chamavam de aspecto mãe. Porque todas as trindades antigas eram exatamente de pai, mãe e filho, né? Então, exatamente a criação do nosso universo material foi feita pelo princípio feminino, e inclusive aí está a resposta justamente para o culto das chamadas virgens negras, né? Entre as quais está a digníssima padroeira do Brasil, né? Que é a Nossa Senhora de Aparecida, que é cultuada através de uma estátua de uma virgem negra, e isso é um fenômeno universal, existem muitas culturas em muitos países, porque o culto a essas virgens negras, na verdade, é um reconhecimento ao processo que esse princípio feminino, no aspecto universal, no aspecto cosmogônico, teve por ser a matriz, a nutriz que permitiu a formação da matéria, aonde, obviamente, é o aspecto consciência, o aspecto filho, veio a habitar essa matéria. Mas o princípio que veio primeiro foi o aspecto mãe, a matrix, a nutrix, ou seja, aquela que nutre, que dá o seu seio, que permite que todos os fenômenos aconteçam. E isso foi sendo desenvolvido até que se transformou simbolicamente, é óbvio, dentro desse culto das virgens e das virgens negras, muito especificamente. Porque se vocês olharem o texto bíblico, ele nos fala, né, que no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, né? E exatamente essas águas do abismo, essa escuridão, essa negrura da matéria primordial, é exatamente o que é cultuado por meio dessas virgens negras, ou seja, o aspecto materno, essa matriz original que permitiu o desenvolvimento do nosso universo, do nosso sistema solar, sendo fecundado pelo aspecto positivo, pelo aspecto pai, né? E depois é que vem acontecer o desenvolvimento dos seres, das consciências e tudo mais. Mas voltando lá na nossa temática de ativo e passivo, então, meus amigos, minhas amigas, a todo instante nós podemos estar justamente alternando a nossa postura de gênero, como nesse momento vocês estão me escutando, né? E quer seja ao vivo, quer seja na gravação da internet, quer seja no CD-ROM, quando nós estamos numa aula, quando nós estamos ouvindo alguém falar, na verdade nós estamos exercitando essa polaridade feminina. Nós estamos querendo entender o nosso interlocutor, nós queremos entender a matéria que o professor está expondo, e eu acredito que vocês estejam muito interessados, né, no que eu estou dizendo, senão não haveriam aqui essas 40 e tantas pessoas, já quase 50 pessoas conectadas aqui na Rádio Esotérica FM, com os seus micros ligados aqui, captando digitalmente o nosso programa. Então, nesse instante, vocês aí, meus caros ouvintes, quer sejam mulheres, quer sejam homens, estão exercitando o polo negativo, a polaridade feminina. E eu estou exercendo aqui exatamente essa polaridade masculina. Mas quando nós conversamos, quando nós trocamos ideias, essa postura vai se invertendo, né? E mesmo aquela famosa frase que todo mundo usa, né, sem nunca ter investigado a respeito dela, quando, né, se quer dizer que uma pessoa está tratando de algum assunto, né, tão transcendental que não tem importância nenhuma, né, se diz que a pessoa está falando do sexo dos anjos, né? É assim que as pessoas falam popularmente. Mas o fato, meus amigos, é que anjos também têm a sua polaridade masculina e feminina, né? Ou seja, masculino e feminino também se manifestam entre os anjos, esses seres invisíveis para os nossos sentidos, mas que são realidades perceptíveis aos olhos da clarividência, aos olhos daqueles que atingiram o seu desenvolvimento interno e que percebem a existência desses anjos. Porque há realmente essa classificação, quem a faz são os indianos, que chamam exatamente de Deva, né? Ou ser brilhante, aquele ser angélico que tem uma postura masculina, mais ativa. E os indianos chamam de Devi, né? Exatamente os anjos que têm uma postura mais feminina, mais passiva. E sabendo que os anjos tratam realmente diretamente com as energias, é muito interessante nós sabermos que eles têm essas duas polaridades, apesar de recursivamente, alternadamente, eles trocarem também essas posturas. Agora, no campo mental, meus amigos, é importantíssimo nós termos consciência desse princípio do gênero, porque muitas vezes nós somos convocados justamente a alternar as nossas posturas masculina e feminina, porque senão o progresso mental não é possível, né? Uma pessoa que fosse apenas positiva no mental e que não se abrisse para novas ideias, que em algum momento não ficasse passivo para receber novas informações, novos pensamentos, novos conhecimentos, essa pessoa não evolui, né? E no físico, no emocional e no mental é assim. Agora, existe um grande princípio, meus amigos, que nós deveremos algum dia pôr em prática. Se vocês ainda não o colocaram, comecem a pensar nisso, porque vocês precisam, mais cedo ou mais tarde, assumirem uma postura passiva, feminina, para receberem nos seus corações as influências ativas, positivas e masculinas do seu eu interno, da sua alma, meus amigos e minhas amigas. Nós precisamos interromper periodicamente essa ditadura da nossa personalidade, a verdadeira ditadura do eu, onde nós passamos o dia inteiro falando eu vou fazer isso, eu sou aquilo, eu compro aquilo outro, eu sou a pessoa que sabe isso, que sabe aquilo. Essa postura ativa que nós temos com o nosso cérebro impede, afasta as influências espirituais do nosso espírito, da nossa alma, meus amigos. É preciso ter no dia a dia posturas, é preciso ter momentos de meditação, de reflexão, de auto-observação, aonde vocês precisam reservar um momento para realmente fazerem a sua oração ou a sua meditação. Eu gosto muito do termo oração, porque nesse termo oração existe uma sabedoria muito, muito profunda, meus amigos. Orar, fazer uma oração, não é simplesmente rezar, não é simplesmente repetir oralmente uma sentença ou sentenças ritualisticamente, repetindo um discurso. Orar é também e simplesmente abrir a boca. Imagine as suas bocas abertas para receberem de cima, do alto, as influências da sua alma, do seu espírito, meus amigos. A sua alma, o seu espírito aguarda com muita paciência, teríamos que dizer, mas principalmente com muita vontade de inocular os seus cérebros, as suas vidas, os seus pensamentos, os seus sentimentos com as vibrações mais elevadas da espiritualidade que vocês um dia poderão receber, meus amigos, porque dentro de cada um de nós, latente, aguardando que nós demos espaço a ele, a nossa alma, ao nosso espírito, ele está dentro de nós já. Mas vocês precisam dar espaço para ele. Vocês precisam se recolher diariamente ou com uma certa periodicidade para aquele momento de reflexão, aquele momento que vocês serão passivos para uma influência maior. Muitos que são religiosos sabem E, obviamente, dizem que esse é o momento que nós falamos com Deus, que nós falamos com a nossa parte divina, e que Deus nos instrui, que Deus nos dá visões, que Deus nos preenche com o seu amor, com a sua felicidade, né? Como vocês quiserem, meus amigos, porque realmente o ser humano é muito pequeno para encontrar pessoalmente com Deus, meus amigos. Mas, como muito bem disse Helena Blavatsky, quando nós nos voltamos para o espelho convexo da nossa alma, em nós se reflete a beleza da chama da verdadeira divindade, do Espírito que está em nós. Nós precisamos crer, nós precisamos praticar isso, meus amigos. É preciso enxergar Deus, enxergar o nosso espírito no espelho da nossa mente, voltar esse espelho para o alto, porque a nossa mente realmente é um espelho refletivo, reflexivo. O termo reflexão não é só a atividade própria da nossa mente, ele realmente reflete alguma coisa, reflete as coisas aqui de baixo, mas se nós virarmos esse espelho para cima, ele captará uma imagem da nossa natureza divina, meus amigos, e aí terá valido a pena, meus amigos, vocês se concederem esse momento de subjetividade, esse momento de oração, esse momento de meditação, porque dentro de vocês está o primeiro e o mais próximo de todos os mestres que vocês irão encontrar, que é a alma que está dentro de vocês, meus amigos, que na maioria das pessoas só tem uma maneira de se comunicar, que é aqueles momentos que nós estamos em transe nos nossos sonhos, né? Não dispensem os seus sonhos, meus amigos, anotem os seus sonhos, porque naqueles sonhos mais intensos, mais absurdos, mais abstrusos, ali está a coitada da alma de vocês tentando passar uma mensagem na forma de imagens, na forma de discursos e coisas às vezes absurdas que saem nos nossos sonhos, mas esse é o momento de expressão do inconsciente de vocês, o momento de expressão da sua alma. Também aproveitem os seus sonos, durmam bem, para poder recordar, para poder registrar nos seus cérebros os seus sonhos e aqueles que vocês acharem significativos. Anotem, meus amigos, e tentem descobrir a linguagem secreta dos seus sonhos. E virá o dia que nesse planeta todos nós seremos simultaneamente homens e mulheres, seremos hermafroditas, e teremos dentro do nosso corpo físico a potência de gerar por nós mesmos um novo corpo e darmos acesso à matéria, a um novo espírito. Mas enquanto isso não chega, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, nos amemos uns aos outros fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, com a amizade da mente, dos conhecimentos, e principalmente amemos aquele nosso ser interno, o nosso eu superior, a nossa alma que está lá dentro, sedenta, faminta da experiência de vir influenciar a vocês. É com essas palavras que eu encerro no dia de hoje, meus amigos, esse programa Lux Esotérica. Muitíssimo, muitíssimo feliz de estar a serviço da espiritualidade daqueles que nos acompanham, que esses comentários que nós fazemos sejam um incentivo para que vocês vivam intensamente a sua espiritualidade e que ela transborde para os seus, para a sua família, para aqueles que convosco convivem e que isso eleve paulatinamente toda a humanidade. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, e vamos encerrar esse programa fazendo, meus amigos, pronunciando o mantra do ser interno. requisitando uma bênção, uma unção especial da nossa chispa divina, para que essas palavras e esse ensinamento de hoje ressoe profundamente no coração de vocês. Vamos nos internalizar, procurando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar uma vez mais visualizar aquela chispa divina no centro dos nossos corações. Com intenso amor, roguemos a ela para que ilumine de dentro para fora o nosso ser, que ela se expanda e que no dia certo, no dia que seja o dia mais feliz da nossa vida, que nós possamos ouvir a voz do silêncio que vem dessa luz que já brilha nos nossos corações. Vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pelo prestígio de vocês que estão aqui comigo ao vivo, conectados nessa egrégora espiritual. E a vocês que estão nos ouvindo através das gravações, desejamos a todos uma muito boa noite, que vocês repousem nesse fim de semana e com muita tranquilidade que vocês encontrem tempo para refletir sobre as palavras que nós transmitimos hoje e que todos vocês expandam a sua espiritualidade. E esperamos estar aqui com vocês uma vez mais na segunda-feira em mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre com muito entusiasmo para trazer para vocês os comentários sobre os textos esotéricos, os textos ocultistas, teosóficos e que tratam da espiritualidade humana. Uma muito boa noite para todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Muitíssimo obrigado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar aqui pela Esotérica FM, onde vocês encontram a boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, amigos.